número 2 para pouso. Beatriz, no 2, número 2 para pouso. Ah, positivo, número 2, vamos reduzir. Pode reduzir mais, para que a gente reduza para baixo de 250. Está na Beatriz, no 2, mantendo 250. Ok. Salvador Gol no 434, passando Simbra com trem baixado e travado. Gente, Gol no 434, vento 060 graus com 08 nós, o ajuste no 0 no 3, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, no 434. Salve. Bom dia, 9647, quebrou nas coisas. Rio 9647, táxi autorizado, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, Hoje a saída pro Galeão. Vamos lá, é a Dael. Dael Leda de Dé? Dael Leda Bridge. No 434, muito bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 434. controle está. Está com a Prodiduna? 3304, mantenha a chegada. Muitíssimo obrigado, está na 3304. 5217, no ponto ideal, descida. Tipo 5217, descida para onde voa 050. 050, entendeu, fugiu? Trip 5217, desse pro 050. 5217, gente. Pra 3304, desça para 2000 pés, que nega 10113. Está autorizado LS, é posto estabilizado. 2000, livre LS, chamaremos estável, tá? 3304. Puxar na MA312, desça para 4000 pés, que nega 10113. 4000 pés, 10013, 6312. Índia Juliette, bom dia para Copa Carlos Lorenzo. Autorizado Salvador, Carlos Lorenzo no meu pé, após decolagem, curva à direita no corredor Axé. 0160, é o código 1935, é o controle. Meia 312, cedo de velocidade para 2009. 2009, meia 312. 5 treinamento correto, acionamento táxi decolagem agora com a torre 18-6. MA211, tá pronto pra cópia? Autorizado pro Galeão, nível de voo 360, via Pesulo 10, SMAP, Lúvito, após Barbacena, Bravo, Bravo, Tchale, após conforme a rota do plano. A subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5503 é o código, 1935 é o controle. Boa, 9, 6, 6. Só confirmando a frequência do controle 119 decimal 35, 35, tá ok? 119 decimal 35. Confere, correto, chama para pushback acionamento. 7, Vitor Índio Juliette. Da Petrolina, ciente, 30 segundos para cópia. Qual que é a radial ideal para Petrolina? 50, ciente, só mais um minutinho para cópia. Separa 4 mil pés, que é NH 10013. 52, vamos ficar ciente. Salvador, bom dia, o Azul 4298. Azul 4298, essa identificação, chegada a Mari, descendo de voo 050. Descendo a Mari, desce ao 050, Azul 42, tá bom. Petrolina aprovado, vai visual nível de voo 085, direto na radial 350, inicialmente sai no corredor Axé, restrito no mil pés até o farol da barra, 541 é o código, 1935 é o controle. 5411, 5411. TAM 3304, complete aproximação, torre 18.6. 18.6, TAM 3304. Força aérea 2733, isso para 1000 pés, reporte na rotatória. Força aérea 2733, isso para 1000 pés, reporte na rotatória. Estacionamento táxi, decolagem. Bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 10. Para cheque, o vento 090 graus com 109, TAM 3304. Sente, aguardando autorização de pouso, TAM 3304. Sonho de decolagem na 35. Vocês mantêm a proa da rotatória. Mantendo a proa da rotatória, 6x6. Controle, o senhor já decola no axé, mas o controle já libera direto, tá ok? Se tiver pouco movimento. É, mas se eu quiser, eu coordeno o corredor forte, sem problema. Como o senhor preferir. Então, no 0, chamar 2386. O pistão no 0, então 3304. Livre pouso, pistão no 0, 3304, 112 pássaros. Ainda mais. Beleza, saída prevista pro 6225 para Brasília, em forma negativa em nada. Torre Salvador, Força Aérea 2763. Um minutinho que eu vou confirmar com o controle da saída, tá ok? Aguardo, obrigado. 733, bom dia, ingresse perna do vento da 10, aguardando para girar base, o Força Aérea 2733. Força aérea 2766, ingressando na perna do vento, aguardando para girar a base na 10. Rotan 3304, informação de tráfego à esquerda do eixo da 10, um caravan da Força Aérea na perna do vento da pista 10, sem ter perigo sua aproximação, TAM 3304. TAM 3304, assente, porém não havia estar nada. Esse perdeu liberado. Solo Salvador, Azul 4208, para o box 3, para a possibilidade de acionamento. Autorizado, senhor Brenis Taxi. Autorizado, senhor Brenis Taxi, 4208. Salvador, bom dia, Chanel 6312. Chanel 6312, bom dia, número 2 para pouso, pistão 10, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Para cheque, o vento 100 graus com 13 nós. Ciente 6312. Alfa Tango Tango, serviço radar terminado na posição coral. Chame Ilhéus agora na frequência 120 decimal 1. Porta visual com Airbus da Oceané, Avianca passando agora o marcador externo. Força aérea 2766, frente da aeronave da Avianca, ainda não visual. Gente, reporte com o visual, Força aérea 2733. Visual, Força aérea 2733. Gente, Força aérea 2733, após o cruzamento com o tráfego na, passando o marcador externo agora, autorizado gerar base e reporta na final aguardando pista livre. Força aérea 2733. Segue atrás do Avianca, Força aérea 2733. Interceptar o final. Duna, me escuta. Tá na proa de Duna. 5, acabei de coordenar com o controle aqui. A subida prevista vai ser a Momo, Cogbo e após Nitsa. Momo, Cogbo, Nitsa, minha dúvida. Go ahead. Clear to push back and start up, American Airlines 982. Report ready for taxi. Alfa Salvador, bom dia, 3304.

dia, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, minha 313. Romeu Charlie X-Ray, mantém a posição devido a tráfego final da pista no zero. Final normal. Ciente, aguardo a liberação da pista, 5217. 5217, gente. Força aérea 2733 no solo aos 26, libera próxima à esquerda na hotel, agilizando o quanto possível. Frequência livre no corte, bom dia. Força aérea 2733. É a Dael. Dael. Rodrigo 5217, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, com 10 nós. 5217, gente, baixado, travado. Azul 4208, visual com o ATR da trip, final da 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10, azul 4208. Após a passagem do trip, alinhar e manter 10, azul 4208. Da Golf 6312. Corrigindo, Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 6312. Tio Vitor, linha Juliette aguarda a rolagem do Seneca após a linha e mantém cabeceira no 7. Romeu Charlie X-Ray, autorizado a decolagem, pistão no 7, o vento 090 graus com 10 nós. Taxi via Apron 1, Indian Alpha, on holding point, contact Tower 118, decimal 6. 5217, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. VIP 5345, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado, Vitória 380 via Upper Zulu 44, subida da El, Leda, Eudes. Primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5505 é o código, 1935 é o controle. Vitória 380, Upper Zulu 44, da El, Leda, confirma a outra posição? Eudes. El, Leda, Eudes, decola 10, 5505, 11935. Correto, chama pra puxa sonar. Chamarei. Já lhe acostumei manter meu pé no corredor, achei. Affirmative, correct. Channel 6312, para informação, o seu portão previsto é o portão 10, está aguardando apenas a passagem do América para prosseguir, tá ok? Ciente do tráfego, Channel 6312. Vitorinha Juliette, informa o Seneca decolado anteriormente, agora na vertical do farol de Itapuã. Fique atento, livre decolagem da 17, o vento 080 graus com 12 nós. Siga. Confirme, tem que voar a posição Brigue após Leda? O 4208 decola aos 30, controle agora em 119.35, bom voo. 935, bom dia, bom trabalho. 312 está livre para o box 10. Afirmativa, autorizada até o 10. Obrigado. Vamos dar bom dia, 322, um minuto, cópia, passarido. O TIP 5317, pode interessar via Juliette, previsto é a remota 12. Juliette, previsto é a remota 12. 317. 1935, tem um bom voo. 14935, o trabalho da regresso de 30 direto. Azul 298, estabilizado visual. Azul 498, me torre, 18 desse momento. Controle de Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, decolou na sua escuta. Vitor Índia Juliette, manteve meu pé no corredor da Sé. Pé da Sé, Vitor Índia Juliette, é porta fora da lá. 4298, bom dia, final da 10, já avistado, confirmando, baixou e travou. Baixado e travado. Ciente, o azul 4298, autorizado pouso, pistão 10, o vento 090 graus com 10 nós. Mesmo pouso 10, azul 4298. Comeu, tchau, Alex Luiz, bandido 085, voe direto Petrolina. Web 5826, voe direto TAP. Web 5826, voe direto e TAP. Web TAP, 5826, obrigado. Charedo 2223, todo cópia. Relativo 2223. Autorizado conquista, nível de voo 260, via

Falou. Bom dia, Azul 42, 98 Libra. Alô, Salvador, 35345, puxa acionamento. Autorizado, chamarei. Paulo, bom dia, 3663, Tata. Coordenação nível 360, Guarulhos, pronto, cópia. 3663, um minutinho, cópia. Você escuta, irmão, isso. Paulo, azul 4298. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 4298. Alex, vem informe de mato para o pouso. Africa 980, airborne at 35, call now Salvador, departure 119.35. Have a nice trip, sir. 1935, good day. Thank you. É o número 2, passarei da guarda. Aguardando 2, 2500, climbing flight level 3, Niner Joe. American Line 80, with contact climbed for 390, Puka depart. Puka depart, you will climb flight level 3, Niner Joe, American 980. TAM 3663, pronto, cópia. Prossiga. Está autorizado Guarulhos, revê de voo 340, via Pêzulu 44, após Púbito, Papá Uniforme, Bravo TAM Uniforme, após direto, subida da Euleda Edis, primeira curva à direita, após a decolagem da cabeceira 10, 5514 é o código, 1935 é o controle. 340, o 44, é público, decola da EL 5514, o transforme 1935 com o controle Salvador, 3663 a 7. 5514 é o código. Batista 5514, 3663 a 7. Correto, já para puxar essa marca. Então, anel. Para o táxi, essa marca 6219, VAB de 89. Alternamos Guarulhos com 3 horas e meia. Viente.